14º volume da obra. Terceiro capítulo da continuação. Os governos não são culpados do sofrimento do povo. A união do povo com os governos racionalmente. Depois, passaram para a fase de primitivos selvagens. Aí, já estavam mais adiantados um pouquinho. Depois, a segunda fase de selvagens. A terceira fase de selvagens. A quarta fase de selvagens. A quinta fase de selvagens. A sexta fase de selvagens. Tudo isto, fases longas, de multiplicações de gerações para gerações. Depois, passaram para as fases de gagos. A primeira fase de gagos, a segunda fase de gagos, a terceira fase de gagos, a quarta fase de gagos, a quinta fase de gagos. E cada fase destas era muito longa, de uma infinidade de modificações e gerações. Vieram novas gerações e multiplicações de novas gerações. Depois, passaram para a fase que começaram a se entender cantando. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, a quinta fase e por aí afora. É muito longo este comentário. Eu faço pequeno resumo porque o histórico é horroroso e tenebroso. Hoje, todos sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, e dizendo: é verdade, o que nós já fomos e o que nós já passamos. Somos de um passado de muitos sofrimentos e padecimentos. Nas fases que comiam uns aos outros e assim sucessivamente. É lamentável comentar o passado do animal racional. As guerras, as lutas, as brigas, as modificações, os chefes de tribos. É muito longo. Depois, os governantes. Depois, as governantas. As fases que a mulher é que governava. Enfim, o mundo já passou por uma infinidade de fases transitórias e sempre tudo se passando. Até tudo chegar ao ponto que chegaram. Quantas fases se passaram? Quantas épocas? Vieram nadando de fase em fase, de fase em fase, de fase em fase, até chegarem à última fase, que é a fase racional. Depois de ficarem amadurecidos da fase de animal racional, passaram de uma fase para outra. Vejam quantas lutas na vida da matéria, quantas lutas sem proveito de espécie alguma, porque tudo é passageiro. A vida do nada começa do nada e acaba em nada, por nada ser. Como nunca foi o que o animal julgava ser. A matéria nunca passou de um ponto formal, magnético, e desse magnético se tornou uma vida. Vida esta, magnética. E por ser magnética, é uma vida aparente e sem garantias. Por isso, está-se com vida. O magnético está em função. E de repente, deixa de funcionar e perde-se a vida. Então, o que parece ser o que não é e desaparece é magnetismo. A vida é um magnetismo. A vida material é o magnetismo. E quem não conhece a vida assim, impressiona-se com a vida, julgando a vida ser aquilo que não é, julgando a vida ser uma realidade, quando na vida do magnético não existe realidade. Por não ser realidade, é que de uma hora para outra se acaba, desaparece. Morreu, sumiu, desapareceu e transformou-se em outros seres. A vida é formada de um conjunto magnético pelos fluidos em ação que produzem essa formação desse ser sugestivo que é o corpo magnético. E por ser magnético, é que de uma hora para outra desaparece, morreu, acabou-se. O magnético tudo é aparentemente e nada é verdadeiramente. Por isso, por si mesmo se destrói, porque o magnético vai, com o tempo, perdendo a sua força magnética, o seu poder magnético, vai se destruindo até que desaparece, se transforma no que era. O que era? Nada. Mas muitos na categoria de animal, por não conhecerem a formação verdadeira do ser magnético, do ser de matéria, julgavam e pensavam que a vida fosse aquilo que nunca pôde ser, aparentando ser o que não podia ser. E por não poder ser, se transforma em novo ser, se transforma naquilo que era. O que era? Nada. É uma formação magnética, sem o mínimo valor. O valor que tem é dado pelo animal, por ser inconsciente, por ser um animal que não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer. Por isso, ele não sabe que é um animal. O animal, por ser inconsciente, pensava que a vida tudo é, que a vida de matéria tudo fosse, por não ser consciente, por não conhecer o seu verdadeiro ser e a sua verdadeira origem. Desconhece a razão de sua forma ser assim dessa forma, como essa composição de vida sulfúrica, de sulfos magnéticos, de sulfos fluídicos que formam um corpo magnético. Por ser um corpo magnético, é que de uma hora para outra desaparece, acabou-se. Quer dizer, morreu, desapareceu. O tudo virou nada, por ser magnético. Por um animal não conhecer a concepção da formação magnética, é que julgava, na sua inconsciência, que a vida fosse aquilo que nunca foi. O corpo magnético, o corpo de matéria elétrica e magnética, pensando ser aquilo que nunca foi. Por isso, sofrendo as consequências, devido à sua inconsciência. O inconsciente, por ser inconsciente, não tem condições de relatar coisa alguma com base e com lógica. O inconsciente sempre viveu a vida sem base e sem lógica, por ser inconsciente. Faziam da matéria, do magnetismo, uma coisa verdadeira, julgando ser a vida verdadeira, por serem inconscientes. A vida provando que nunca foi verdadeira, e por não ser verdadeira, se extingue de um minuto para outro. Mas o animal, pela sua inconsciência, é que fez da vida magnética, da vida do magnetismo, aquilo que ela nunca foi, não pode ser e nem é. Hoje, que estão tendo conhecimento verdadeiro da origem do ser, é que estão vendo quanto tempo de lutas perdidas, vagando nesse bosque de lama e sofrimento. Vendo quantos tormentos, devido serem inconscientes. E o inconsciente não tem noção positiva e real das coisas. Supõe ser isto ou aquilo ao seu modo de ver, inconsciente. Julgando estar certo e vendo que o desacerto está em todos os seus modos de pensar e julgar as coisas inconscientemente. Por não conhecer, verdadeiramente o porquê de serem assim como são, e não saber o porquê desse mundo aparente assim ser. Então, com a sua inconsciência, fazendo das aparências a verdade, tendo a mentira como verdade, vivendo iludidos assim dessa forma, julgando estarem certos e vendo que certos nunca estiveram. Se estivessem certos, não sofriam. Vindo a contradição em todos os pontos, porque julgavam ser aquilo que nunca foram, por terem as aparências, que são a parte negativa, como verdade, a parte do negativismo como verdadeiro, por terem a vida como verdadeira e dizendo, a vida é esta. De repente, perdem a vida para saberem que a vida não é essa. E sempre em contradição com seus pontos de vista, por fazerem todo o seu julgamento inconscientemente. Verdadeiros inconscientes, sem condições de terem narrativas positivas, e sim narrativas negativas. Por tudo ser negativo, é que tudo se acaba. Por tudo ser negativo, é que tudo está na linha das modificações, na linha das reformulações. Hoje é uma coisa, e amanhã é outra. Hoje acha que está direito, e amanhã já acha que está torto. E ficam procurando, e o direito por encontrar, por serem inconscientes. Vivendo à procura da verdade das verdades a vida inteira e sempre por encontrar, por viverem inconscientes. Tudo isto é do eflúvio inconsciente. É uma subforça magnética. Subforça porque na mesma hora que é daí, daqui a um pouquinho, já não é mais. Na mesma hora que está vivo, pode estar morto. Na mesma hora que parecia ser um tudo, pode se tornar em nada. A vida do inconsciente sempre foi uma vida de sofrimento constante e permanente, por viver inconsciente. E daí a multiplicação do sofrimento sempre. Todos à procura do certo, a vida toda, e sempre por encontrar o certo. Todos à procura do bem a vida toda e sempre por encontrar o bem. Porque hoje está bom e amanhã está ruim. Então, cadê o bom? Hoje é bom e amanhã não presta. Hoje está novo e amanhã está velho. Hoje é tudo e amanhã não é nada. Hoje é vivo e amanhã é morto. Hoje pode correr e amanhã não pode. Hoje pode pular e saltar, já amanhã nem andar pode. Está aí o negativismo da inconsciência do animal racional, que julgava a vida ser aquilo que a vida nunca pôde ser, admitindo a vida de uma forma inconsciente. E por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. Hoje está bem e amanhã está mal. Hoje está de um jeito e amanhã está de outro. E assim sucessivamente, por tudo ser magnetismo, magnetismo puro. Está aí a vida do tesouro aparente. E por isso estão aí as multiplicações das épocas, dos costumes, dos modos, dos tesouros. Cadê as velhas tradições? Ninguém mais se lembra das velhas tradições. As velhas jornadas de muitos séculos passados, de muitas eras passadas. Já passaram uma infinidade de épocas e uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional. Está aí a última fase da vida da matéria, a fase racional. todos já bem amadurecidos, para depois de maduros, encontrarem esta fase, que é a fase racional. Vejam que as velhas tradições ninguém se lembra mais. Por a vida da matéria, a vida do magnetismo, ser uma vida de lutas perdidas. A luta do nada pelo nada, para tudo acabar em nada. Como acabaram as velhas tradições que não se lembram mais? Em nada. E como vai acabar esta fase de animal racional e os seus remanescentes? Como iam acabar? Em nada. Como todo o passado das velhas tradições acabaram em nada. Portanto, o que vale este tudo aparente? Nada. O que vale a vida da matéria? Nada. Por tudo acabar em nada. Estão sugestionados e acostumados com essa formação magnética, com esse magnetismo, e julgando que este magnetismo é aquilo que ele não é. Muitos, pela inconsciência, querendo fazer da vida aquilo que a vida nunca foi e nem é. Querendo acertar sem poder acertar. Pois, se tudo se acaba, quer acertar o quê? Daqui a um bocadinho, morre e vai acertar o quê? Já viram no nada acertar alguma coisa? Já viram no nada existir alguma coisa certa? O nada já é o desacerto, por ser nada. O nada já é o desacerto por acabar em nada. Então, que valor tem o nada se acaba em nada? Que valor tem o nada? Nada. Mas, como estão magnetizados por estes corpos e seres magnéticos, são inconscientes. Pensam ser aquilo que não são. Pensam que o nada tudo é, como coisa que o nada tudo fosse, e o nada acabando em nada, provando que o nada nada é. Então, estão perdendo tempo com o que nada é, sonhando com o nada, iludidos com o nada e por isso vivendo de ilusões e de aparências, vivendo inconscientes dessa maneira, e sofrendo as consequências de toda essa brutalidade, por julgarem o nada tudo ser, quando o nada nada é. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional. Assim sempre foi a vida da brutalidade do nada. Por o nada não ser nada e não valer nada. É que então nasceu do nada a brutalidade. Se o nada tudo fosse, não existia brutalidade. Por o nada nada ser, é que a brutalidade permanece no seu ser, provando que o nada é consequência de uma brutalidade. E por ser consequência de uma brutalidade, é irregular. A brutalidade é uma inconsciência de quem fica julgando que o nada tem valor, como se o nada tudo fosse, como se o nada fosse um ser de um privilégio autêntico. Caindo na realidade da vida do nada, acaba dizendo: é verdade, esta vida não vale nada. Mas, enquanto está iludido pelo nada, parece que a vida tem muito valor. Depois de desiludido do nada, é que diz que essa vida não vale nada. Até aí, já penou, já sofreu muito, já agonizou muito, para chegar no amadurecimento e conhecer que o valor do nada, nada é. Por viverem de ilusão, com o magnetismo, é que sempre julgaram ser o que não são. Por viverem inconscientes, por nunca saberem o porquê assim são, o porquê tudo assim é. Agora, e já de muito, todos com os esclarecimentos sobre a formação do ser vegetal. Hoje, estão cientes que nasceram do chão, sendo vegetais com fórmula diferente, com fórmula de animal. Por serem vegetais com fórmula diferente, é que dependem da água para poderem viver, como outro vegetal qualquer. Quem vegeta é um inconsciente, que não sabe por que é inconsciente. Não sabiam que eram vegetais. Não sabiam que tinham nascido do chão. Hoje estão cientes de toda a formação, sabendo conscientemente que a matéria é uma formação magnética e, por isso, nascem do chão, que o valor simbólico desse ser é nenhum, por tudo ser de origem magnética, por tudo ser mortal. Os governos não são causadores do sofrimento do povo. A causa do sofrimento do povo é a fase de animal racional ter chegado à sua extinção. Foi extinta esta fase. E todos os feitos desta fase, que é o animal racional, também sendo extintos, porque a fase que os amparava e governava foi extinta. Então, todos os feitos desta fase também sendo extintos pela própria natureza. Os astros, a força magnética, a natureza, a terra e a força elétrica, incumbidos da eliminação dos feitos da fase que foi extinta, porque entrou outra fase, a fase racional. A fase de animal racional entrou em liquidação. A fase de animal racional foi eliminada. Cada época, uma fase, e cada fase com as suas mudanças. Então, de uns tempos para cá, multiplicaram-se os sofrimentos do povo, o desequilíbrio de um modo geral, os desvarios, a ponto de não terem com quem contar nem onde se agarrar. Estando a fase em liquidação, os feitos tinham que sofrer todas essas desorientações, todo esse desequilíbrio, toda essa confusão, todos esses martírios, pelos feitos da fase estarem em extinção. O povo, por não conhecer essas mudanças naturais da natureza, culpam os governos, que não têm culpa, que não são culpados de coisa alguma. Os governos não são culpados do sofrimento e do desequilíbrio do povo. Os governos não têm culpa nenhuma. E isto é um fator natural. É a fase de animal racional que se acabou, que chegou ao seu fim. Como tudo que tem princípio, tem fim. O povo, por não saber, culpa quem não tem culpa. Culpa os governos, como coisa que os governos são os culpados do sofrimento de todos. Isto é o fator natural. Esquecem que todo governo quer o bem de seu povo, trabalha para a felicidade do seu povo, sacrifica-se pela paz do seu povo, para a felicidade do seu povo, para o bem-estar do seu povo. Faz tudo de bem e de bom para o seu povo. Todo governo se sacrifica, trabalha para isso, mas não consegue, porque isso é o fator da natureza. Sofrem todos, sofrem os governos e todos em geral, cada qual de sua forma, de sua maneira. Entrou a fase racional. Hoje estão fazendo a propaganda, mas uma propaganda muito insignificante. Não deu para que todos tomassem conhecimento, para saberem a evolução do mundo, a evolução natural, as mudanças, as modificações. Então, o povo, por não conhecer, por não saber dessas modificações da natureza, culpou quem não tem culpa de espécie alguma. Pelo contrário, trabalham os governos para a felicidade do seu povo, para o bem-estar do seu povo. Todo o governo quer ver o seu povo bem e feliz. Os governos não têm culpa das mudanças da natureza, que desconheciam também. Então, não sabem que passaram por uma infinidade de fases, por uma infinidade de modificações, para a lapidação do animal racional? A fase de animal racional chegou ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Os seus feitos, que são os animais racionais, ficaram desamparados da fase que vinha governando, que os vinha amparando, que os vinha orientando. E daí ficaram todos tontos, todos desorientados, todos sem rumo, à procura de um novo rumo, de novos rumos, sem saberem qual o rumo a tomar. Ficaram todos completamente desequilibrados, como estão aí, desorientados, sem saberem qual o rumo que devem tomar, a ponto de chegar à fase mais crítica, que é a fase de salve-se quem puder, que aí está. Ninguém tem garantias. Não há respeito. O povo desordenado, porque a fase que os amparava chegou no seu fim. Ficaram desamparados e caíram no desespero. Aí, os inocentes, que não têm culpa das mudanças da natureza, levando a fama de culpados do sofrimento do povo. Culpando assim quem não tem culpa, absolutamente culpa alguma. A culpa é do fator natural, da mudança da natureza. Agora está aí, já há muito, a fase racional, para que todos a conheçam. Daí o equilíbrio e a felicidade de todos, dentro da fase racional. Amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados pela fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional, que custaram a saber, devido à propaganda ser muito insignificante. Não deu para que todos tomassem conhecimento como agora estão tomando, porque a propaganda não estava sendo feita como devia ter sido feita, para que não chegassem a este ponto de salve-se quem puder. Então, a culpa do sofrimento do povo, da agonia do povo, foi a fase de animal racional ter se acabado. O povo ficou desamparado. A culpa não é de pessoa alguma. A razão do mal é universal. O povo chegando ao auge de desequilíbrio tal, de desespero tal, que fica louco e comete os maiores desatinos e os maiores absurdos em se revoltar contra as autoridades governamentais, que não têm absolutamente nada a ver com as mudanças naturais. A loucura chegou a tal ponto que os loucos matam à toa, matam inocentes, grandes e pequenos, graúdos e miúdos. Devem culpar a causa, que é a fase de animal ter se acabado. Esta é que é a causa do sofrimento e do desequilíbrio universal, por ficarem desamparados pela fase que vinha amparando todos, a fase de animal racional. Então, a culpa do sofrimento universal foi a fase ter se acabado e não conhecerem a fase que entrou a governar, a fase racional, a fase do mundo racional, do verdadeiro mundo do aparelho racional, do verdadeiro mundo do ser humano, a verdadeira origem do ser humano. A origem é racional. Estão na fase racional, a fase do mundo racional, a fase mais brilhante, a fase onde todos vão se sentir felizes para o resto da vida, a fase racional. Todos vão ser, todos estão sendo orientados racionalmente. Os que não conhecem ainda a fase racional estão sendo orientados pelos que conhecem a fase racional. E assim, ninguém é culpado do sofrimento de todos universalmente. A culpa é do fator natural da natureza, as mudanças da natureza, as modificações da natureza. Porque tudo tem o seu tempo, a sua época. Tudo que tem princípio tem fim. Tudo impera por um certo tempo e depois se acaba, entra outra fase. Até que chegou a última fase, que é essa que aí está, a fase racional, a fase verdadeira, da felicidade verdadeira do animal racional, ou seja, a fase de aparelho racional. Então, os feitos da fase de animal racional, todos em liquidação, porque a fase foi liquidada, a fase se acabou, e os seus feitos sendo eliminados e liquidados de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por isso, está aí essa grande mortandade, que espanta, impressiona e emociona todos. Para tudo existe uma causa, e a causa é esta, o animal racional em liquidação, porque a sua fase já foi liquidada. Por isso, estão aí vendo coisas absurdas, coisas que nunca viram. Mortes e mais mortes de todas as maneiras, de todos os jeitos, de todas as formas. A liquidação total do animal racional. Por a fase ter sido liquidada, ficaram desamparados e entraram na liquidação também. Está aí a fase de recuperação, a fase racional, para que todos tomem conhecimento e todos entrem em equilíbrio racional. Então, não estão vendo o que está se passando? Ninguém é culpado. Não estão vendo isto? É alguma coisa sobrenatural agindo de um modo geral. Ninguém tem sossego. Ninguém tem garantia. Ninguém tem paz. Todos vivem com medo. Todos vivem sobressaltados, sendo vítimas disso, sendo vítimas daquilo. Não estão vendo a matança universal que apavora todos? Uns contra os outros. Ninguém se entende. Uns odiando os outros. Vivendo todos com ódio. Com ódio daquele, com raiva desse, com raiva daquele, aborrecido com este, aborrecido com aquele. Não estão vendo o desequilíbrio, o desentendimento, as desorientações? Isso tudo parte de um fator natural e não de ninguém. O fator natural é a mudança de uma fase para outra, da fase de animal racional para a fase natural. Por não conhecerem a fase que entrou a governar, que é a fase racional, caíram em colapso de multiplicações de ruínas. Por não conhecerem essas mudanças da natureza, haja botar a culpa em quem não tem, botando a culpa nesse, botando a culpa naquele, dizendo que é por isto, dizendo que é por aquilo, quando ninguém tem culpa, porque todos estão sofrendo. Nesta altura da inconsciência, por não conhecerem o fator natural das modificações da natureza, põem a culpa em cima de quem não tem culpa de coisa alguma, que são os administradores, que também estão sofrendo as consequências das modificações naturais da natureza. Olhem, os administradores também são vítimas. não tem culpa absolutamente nenhuma do sofrimento e do desequilíbrio do povo. A culpa é da mudança da natureza, a mudança de uma fase para outra. Então, houve o desequilíbrio. Agora está aí a fase do equilíbrio, a fase racional, para salvar esse grande rebanho que está sendo liquidado pelo fator natural da natureza, que é o animal racional, em confusão consigo mesmo e em confusão com tudo. A confusão generalizou-se e, se generalizando, multiplicou-se, a ponto de todos ficarem desvairados e chegarem precipitadamente a essa fase do fogo, a fase de salve-se quem puder. Mata-se por nada. Mata-se à toa, como aí estão vendo. Ninguém tem garantia. A natureza também matando e liquidando o animal racional, com seus terremotos, com enchentes, com dilúvios, com epidemias, com faíscas elétricas, com calor de matar, com frio de matar. Tudo para matar. Secas, furacão, tufão, maremotos, enfim, uma infinidade de maus tratos para a liquidação do animal racional. Tudo isto é o fator natural. É o extermínio da fase que se acabou, dos feitos da fase que se acabou. Então, chegaram a esse auge da era do fogo. Tudo pegando fogo. Fogo por todo lado, por todo canto. As guerras não cessam. A era do fogo. A era de salve-se quem puder. Morrem por nada. Matam-se por nada. Tudo isto é o efeito da fase de eliminação, por fatos naturais do animal racional. A fase acabou-se, como quem se diz. Morreu a fase. Agora a morte dos seus feitos, a eliminação dos seus feitos. Então, ninguém tem culpa do sofrimento da humanidade universalmente. Este é o fator psicológico, natural, das mudanças da natureza, das modificações da natureza. Por não saberem coisa alguma, ficam culpando uns aos outros, quando ninguém é culpado. Só está faltando agora acabar de ficarem loucos e culparem os administradores, os governos, pelos terremotos, pelas enchentes, pelos raios, pelas faíscas elétricas, pelo calor de matar, pelo frio de matar, pelas epidemias, pelos tufões, pelos furacões. Só falta agora acabarem de ficar loucos de uma vez e culparem quem está governando de existir tudo isto contra o povo. Aludes, enfim, uma infinidade de maus tratos feitos pela natureza. Ninguém tem culpa do sofrimento do povo universalmente. A fase de animal racional chegou no seu fim, chegou na sua extinção. Ficaram aí os feitos, que são os animais racionais. E uma vez a fase eliminada, porque não podia mais continuar, seus feitos serão eliminados também. É o que está se dando, ou que vem se dando há muito. Mas quem não sabe e quem não conhece fica com raiva e ódio de quem não tem culpa de espécie alguma do sofrimento, dos tormentos e dos desequilíbrios do povo, culpando assim, por não terem consciência da causa e do feito, o justo pelo pecador, a ponto do ódio ser tão grande que é como estão vendo ou como têm visto. Matam-se cidadãos ilustres, inocentes, como se mata um bicho, uma fera. Tudo isto pelo desequilíbrio do povo. A situação chegou a esse ponto caótico, sem ninguém saber o porquê dela. Como agora, todos estão sabendo o porquê desse desequilíbrio universal. Do animal racional, por o animal racional estar em liquidação. Por isso, uns contra os outros, sem menos e sem mais e sem menos. Agora, está aí a fase racional imperando. Está aí o conhecimento da fase racional. O porquê dessa fase. A causa dessa fase e das infinidades de fases que já se passaram no mundo. Então, não culpem mais quem não tem culpa do sofrimento do povo. Não culpem os seus administradores. Estes não têm culpa de espécie alguma. Pelo contrário, esforçam-se, sacrificam-se, arriscam-se para fazer tudo de bem e de bom para o seu povo. Tudo isto, a causa é o fator natural. A fase de animal acabou-se e o animal entrou em liquidação. Por isso está aí, ou estão aí os absurdos, a mortandade em alta escala, dia e noite, pelo fator natural, porque não há efeito sem causa. Se existe tudo isto, é porque existe a causa. A causa de tudo isto é a fase de animal racional ter se acabado. Isto é assim muito repetido para entenderem muito bem, para entenderem perfeitamente, para não haver confusões, porque todos já vivem confusos consigo mesmos. E o confuso faz confusão de tudo. É preciso esclarecer bem esclarecido, para os confusos não fazerem confusões. Porque a confusão está na ordem do dia. Todos confusos, todos brigando com todos.